deixou pra trás. Ainda lembro você falar, aquele momento era nada ou nunca mais. Agora te vejo, bebendo outra dose, esperando o tempo, olhar pra você, caído de vertigem, em dose de dose, remoendo de dor, sentindo prazer. Apenas tá sentindo que tá vivo, mas ainda correndo perigo. Você é o seu próprio inimigo, um coração machucado, jogado no lixo. Apenas pra sentir que está vivo, mas ainda correndo perigo. Você é o seu próprio inimigo, coração machucado, jogado no lixo. Correntes e vidros, dinheiro e pó, romance e tiro, você está só. Correntes e vidros, dinheiro e pó, romance e tiro, você está só. Doce saudade, olhando fotos queimadas do tempo, contando que nunca foi de verdade, procurando abrigo como folhas ao vento. Apenas pra sentir que está vivo, mas ainda correndo perigo. Você é o seu próprio inimigo, coração machucado, jogado no lixo. Apenas pra sentir que está vivo, mas ainda correndo perigo. Você é o seu próprio inimigo, coração machucado, jogado no lixo. Correndo perigo.